Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais um Azila Cast. Aqui é Joel Suki Camus, esse que você esteve pisoteando é meu mestre. Eu sou o tio Zivas e a minha alma não foi despedaçada pelo golpe fantasma. Aqui é Kira Sazumi, um cavaleiro nunca pode derrotar um deus. Não sei não, hein. E aqui é o Neto Mario e eu não sei mais qual o meu signo. E no programa de hoje vamos falar sobre o sucesso mundial dos animes, os Cavaleiros do Zodíaco. Caramba. Vamos desvendar ali todos os mistérios dessa série fantástica, os Cavaleiros, né, cara? E prestar esclarecimentos, né? Tá meio estranho o negócio hoje, né? Exatamente. Vamos pros e-mails. E-mail. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cast. Vamos lá. Se você está gostando, comente nas postagens do site, mande e-mails com sugestões, elogios, críticas, o azilacast@azileitor.com.br. Isso, estamos 24 horas dispostos a ouvir tudo o que vocês têm a dizer. Exatamente. Siga-nos no Twitter, o endereço é o @azileitor. O iTunes, se você quiser assinar o Azila Cast no seu iTunes, tem um link aí embaixo. E os downloads, se você quiser escutar o Azila Cast no MP3, no celular, naquelas caixinhas, você pode clicar aí no botão direito do link, download, e escolher salvar destino como ou salvar link como. E o principal é continue divulgando o Azila Cast. Se você está gostando do programa, se você achou algum tema interessante, ouça, mas também indique para os seus amigos, para sua família, faça o Azila Cast se popularizar. Ah, é verdade, cara. Vamos espalhar essa febre aí. Exatamente. Avise para as suas comunidades, para os seus seguidores, para os locais que você frequenta, né? Em todos os momentos é bom estar ouvindo o Azila Cast e divulgue. É verdade. A gente tá começando a desenvolver o Azileitor 2.0. Finalmente, né? Pois é, cara, vamos mudar o site aí. Finalmente. Se você quiser dar sugestões pra melhoria do site, comente na nova postagem que a gente vai fazer aí no site, sobre o site 2.0. E você pode comentar lá sobre temas, assuntos que você gostaria de ver no site. Você pode enviar sugestões por e-mails também, né? Que a gente tá sempre recebendo. Mas mesmo que você ache que o site tá muito bom, que não precisa melhorar em nada, mande e-mails pra gente também dizendo que o site tá muito bom e que não precisa melhorar. O cara quer melhorar. Não, melhora não, deixa esse e-mail. Pois é, Mas o novo site vai ficar muito bom. Pra quem já tá gostando, o novo site vai ficar excelente. É isso aí, nós estamos recebendo sugestões de todos os tipos, gêneros e graus. O que você achar interessante, o que você achar que não pode faltar no programa, envie, que com certeza as melhores ideias nós vamos estar acatando e melhorando, implementando e dando os créditos aqui no site. Exatamente, cara. Mandar um abraço aqui pro colega Davi8 do portal AWP, que citou a gente no cast dele lá. Muito bom, cara. Também o cast dele, recomendamos. Se você gosta de um podcast de jogos, vá lá e escute o cast deles, é muito interessante. E vamos lá, primeiro e-mail, Lia Viana. Oi, galera do Azila, tenho acompanhado os podcasts e gostado muito, continue sempre fazendo e mantendo o ritmo, se possível. Os temas estão todos ótimos, só gostaria de dar uma sugestão de um que pensei esses dias e que poderia ser bem interessante. O Caverna do Dragão. Desenho clássico aí, Caverna do Dragão. Acho que todo mundo da nossa época acompanhou o desenho e seus segredos que marcaram a geração. E ainda gera muitas dúvidas a respeito de uma história a princípio inocente. A princípio. E eu ainda digo mais da nossa geração, não, da geração contemporânea, porque até o começo desse ano, se eu não me engano, ainda passava na Globo, nas manhãs aí da semana. Caraca. E o que foi, o que será que ela quis dizer com a princípio inocente? É, porque tem os boatos aí sobre o final, e o final não é tão inocente não, bicho. Já ouvi isso? Mas isso aí, bicho, é a mesma coisa daquele boato. Tu já ouviu aquele boato que rola na internet que o salsicha do Scooby-Doo era drogado? Ah, é, né? É mesmo. Pois é, se você for levar em consideração aqueles boatos, realmente você cruzando os dados tem tudo a ver. Mas o Caverna do Dragão merece uma análise mais minuciosa e fica anotada a sugestão. É verdade. Boa sorte aí com o trabalho de vocês, está ótimo. E o próximo e-mail vem de Georgiana Souza. Poxa, galera, esse cast foi como uma torta de chocolate bem recheada. Onde foi que vocês encontraram esse cara? É, pois é, quem ouviu o último percebeu que a gente teve a oportunidade de contar com a colaboração de um dos nossos ouvintes, né? É verdade. Paulo César, o vulgo Dino Man, o Dino Crisis aí. O cara é muito bom mesmo, dinossauro, viu, bicho? Os boatos dele tá é dinossauro, correto, é ele mesmo. Esse programa valeu por um Discovery Channel sobre a mordida do Rex, eu sabia, mas não sobre a visão e o vexame que o Connor fez o Spielberg passar. Mas quem é o Connor? Connor, na verdade, é o Honda, né? Ele quis dizer aí. Ah, mas... O produtor do filme lá. O cara que tava dando as dicas lá, né? Ah, beleza. Gostei muito do cast. Eu também sempre quis saber que dinossauro é a Fran. E estou começando a acreditar que o povo inventou o dinossauro dela ou que somente o poder explica. É a famosa frase, né? É a célebre frase, quando você não tiver respostas, é o poder, né? Se alguém estiver ouvindo e souber qual é a raça a raça dinossáurica, né, da Fran, mande e-mails pra gente. E ela finaliza aqui dizendo que no mais gostou muito do programa, valeu galera e parabéns. E o próximo e-mail aqui é o do Flamarion. Cara, olha aí, sumido. E aí galera do Asila, Flamarion voltando das cinzas. Interessante o cast sobre dinossauros, mas eu tenho uma dúvida sobre o tal monstro do Lago Ness. Outrora citado no cast de mitos e lendas, será que ele também era um dinossauro? Ouvi histórias sobre isso. Disso aí eu não duvido, a gente tem que chamar só o Paulo César pra testar, né? É, vi. Mas eu não botaria minha mão no fogo, não. Ele é meio suspeito e tal, tem um pescoço muito grande, gosta de nadar de costas, né? Eu conversei com o Paulo César sobre isso, e ele deu até um link interessante, cara. Ele disse que o tal do monstro do Lago Ness talvez possa ser o dinossauro chamado Plesiosauro. Vixe... Tem um link aí com a foto do monstro aí. Confira e tire suas próprias conclusões, né? É verdade, cara. Ixi, meu irmão, pior que parece, ó. Caralho. Tá vendo aí? Puta, é. Merda. Será? Agora eu fiquei meio mexido. Masami Kurumada. O cara nasceu em Tóquio, no Japão, no dia 6 de dezembro de 1953. Desde a época que ele era criança, que ele gostava de desenhar. Só que o mais engraçado é que... Ele não era um bom desenho. Quem sabe, né? Na época de infância dele, ele queria ser marinheiro, na verdade. Era não, mano. Será que o Shun foi inspirado nessa época aí, hein, mano? Eita, tá explicado. Só depois do ensino médio é que ele, na verdade, percebeu que o grande sonho dele era se tornar mangaka. E a grande influência dele foi o mangá Chita no Joe. do Tetsuya Shiba. Ah, mas o que é um mangaka? Um mangaka, na verdade, é um profissional da área de mangás. Um desenhista profissional. Ah, beleza. O Ashita no Joe é uma história de boxe, né? Ou não, porque pra quem eu tive a oportunidade de assistir o Ashita no Joe, é uma história que é ambientada no mundo de boxe, só que o assunto é meio diversificado, eu achei. Se você assistiu o Hajime no Ippo e for assistir Ashita no Joe esperando ver grandes lutas de boxe, cuidado. Mas é uma boa série, vale a pena você conferir só pra matar a curiosidade. Durante a adolescência do Kurumada, ele produziu vários mangás, né? Inclusive ele apresentou alguns dos mangás em concurso de mangás nas escolas que ele frequentava. Uhum. Nesse período, quando ele terminou os estudos, ele foi contratado pela Shueisha. Logo depois que ele ganhou um concurso com um trabalho dele chamado Otoko Raku. E por vários anos ele foi assistente de desenhista de mangás. Como acontece com vários desenhistas, né, cara? Eles são assistentes no começo para depois se tornarem desenhista profissional. Né? Que é uma coisa interessante da gente desmistificar, porque normalmente, diferente das comics americanas, que quando você adquire a revista, eles dão os devidos créditos para todo mundo. Normalmente o mangá eles só dão crédito pro criador da obra, né? Vamos dizer assim, pro roteirista. É, né? Verdade. E normalmente o mangá é feito por, na média, de 4 a 5 pessoas. E esses assistentes permanecem no anonimato até que publicam sua própria série. É um fato interessante aí da gente esclarecer. Inclusive, tem vários assistentes aí famosos, né? Sim. Se eu não me engano, o cara do One Piece, ele trabalhou com Akira Toriyama, né? Não, o Samurai X, pra quem acompanhou, da saga Samurai X saíram vários artistas consagrados. Por exemplo, como o desenhista do One Piece, o Eiichiro Oda. Sim. O desenhista do Shaman King, é o nome do cara, mano. Shaman King. É esse aí mesmo, né? É esse aí mesmo. Depois eu me lembro o nome dele. O Samurai X foi tipo uma estágio ali, foi? Foi, bicho. Não, mas é porque acontece mesmo. Normalmente quando uma série tem grande, faz grande sucesso. Ah, o desenho do Naruto também. Ah, é? Veio do Samurai X, ou seja, você tira que o Kenshin projetou aí no mínimo 3 celebridades e uma que domina o mercado atual, né, que é o Kishimoto Masashi. E então no Japão isso é comum, você começa desenhando tijolo, passando... como é o nome daquela parada que o cara esfrega o... tipo uma raspadinha, mano, o cara dá textura. Lixa. Não, mano, retícula. É, retícula. Pois é, o cara começa passando retícula e tal, e com o tempo consegue seu espaço no mercado. Masami Kurumada, ele começou a publicar os trabalhos dele na revista Shonen Jump. Já foi citado aqui no cast de Yu Yu Hakusho, só que ele publicou na revista Jibi Jump. Ele publicou o primeiro mangá dele, profissional, chamado o Sukeban Arashi, que era o de uma menina brigona, né? Uma menina que usava uns muchacos lá e vivia brigando no colégio. E que era revolucionário pra época, em plenos anos 70 e tal. Tem uma garota caceteira, protagonista, revolucionou. Em 1977, ele cria então o chamado Ring Nikakeiro, que é uma história de dois jovens lutadores de boxe. Só que, diferente do Hajime no Ippo, o Hajime no Ippo é muito mais realista do que o Ring Nikakeiro. Se você pegar uma linha cronológica, é no Ring Nikakeiro que nasce. É o que pra mim é o elenco Kurumada. Porque, tipo, os caras que vão aparecer no Ring Nikakeiro, do mesmo se você ler o Ring Nikakeiro, até o resto da vida eles vão aparecer agora nas obras do Kurumada. Pois é, exatamente. É uma coisa tão surpreendente, de um jeito que você, como Cavaleiro ser um sucesso tão grande no Brasil, se você voltar no tempo e for ver o Ring Nikakeiro, você acha estranho, porque, tipo, o cara é um boxeador, mas ele lutando, cara, já tem aqueles lancezinhos de cosmos. Ele luta lá e aparece um universo atrás dele e tal. Pois é, o golpe principal do inimigo do protagonista, do vilão da série, é o Magnum Galáctico, cara. Que lembra muito o golpe do Saga e tem várias outras coisas que são impressionantes. Eu acho que o universo dos Cavaleiros nasceu no ringue de caqueiro. Esse golpe aí deve ser tipo o golpe que o... Não sei, eu... O Maguilo usava, né? O Maguilo... Pois é. Cara, essa série é tão absurda no jeito que é o que eu tô dizendo. É o, já era o Seiya na época, só muda a ambientação. É. Tem uma cena lá, mano, logo no começo da história. Acho que no anime, o primeiro capítulo já mostra. Que esse cara, ele tá lutando lá no ringue com o rival dele, ele tá parado. Aí o rival dele tá de frente pra ele, parado também. Aí beleza, galera. Égua, não sei o que, porque que os caras não brigam, não sei o que e tal. Aí é aquele lance de anime, mano, que os caras tão brigando, só que ninguém consegue ver. Aí depois aparece que ela sendo os caras batendo bem rápido, tal, desviando e tal, só que a plateia não vê nada, só vê os caras parados. É, briga cavaleiros. E só uma última curiosidade dessa série que eu achei interessante. É uma série baseada no mundo de boxe, só que não sei por qual motivo, cara, todos os boxeadores... Os técnicos, os treinadores dos boxeadores são todos mulheres. Pra dar uma diferençazinha, né? Eu acho que é porque nessa época o Kurumada ele ainda não estava amadurecido como autor. Aí pra não ficar uma série só violenta, ter algum tom de romance, alguma coisa, ele botou pras treinadoras serem mulheres. É, foi daí que surgiu as Amazonas, né, do Cavaleiros. Também. O ringue de caqueiro, ele já foi um sucesso na época, né? Tanto sim, que ele ficou de 1977 até 83, e em 82 ele publica o Fuma no Kojiro, que mostra a trajetória lá do Kojiro, e pra eles tentando evitar lá que as forças do mal conquistem a Terra, e consigam lá as 10 espadas místicas lá, né? Agora, o mais engraçado do Fuma no Kojiro é que o principal também é o Seiya, né? Pois é. O elenco do Fuma no Kojiro é como eu disse, é o pessoal dos Cavaleiros. O principal é o Seiya, aí tem o Ikki, tem o Shiryu cego de um olho. É. Agora sabe o que é engraçado? Quando eu vi esse... Ele foi lançado aqui no Brasil, né? Ficou conhecido como Kojiro e os Guardiões do Universo, né? É. E quando eu tinha visto uma foto desse aí, Fuma no Kojiro, eu tinha visto assim, vixe, mano, o Seiya com porrete, ó. É isso aí. Eu também tive essa sensação, quando eu vi o post da série, eu pensei que fosse uma série tipo dos Cavaleiros, ambientada num ambiente de colégio e tal, que eles usam uniforme acadêmico, só que o curioso, mano, apesar de eles usarem tênis e roupas de colegial japonês, é que a série é toda baseada em ninjas, né? É, cara. Todos eles fazem parte de clãs ninjas. E é como tu disse, a história é baseada nas 10 espadas sagradas, que tem um imperador lá que quer pegar elas e tal. Só que nessa série eu acho que o Kurumada já tá mais se encontrando, porque é uma série bem próxima aos Cavaleiros já. A única diferença é que o objeto principal dela são as espadas. Sim. Que na época eu acho que o Kurumada não teve essa distinção. Ele conta depois que quando ele criou os Cavaleiros do Zodíaco, ele criou esse lance de armadura pra poder, como é que diz? Vender os ampliar, bonecos. Pois é, vender os bonecos, ampliar o foco da série. Porque no Fuma no Kojiro, o principal é as espadas, mas tipo, o principal usa uma espada de madeira, que é só um cabo de vassoura grande. Beleza. O Ikki, na série, usa uma espada igual a do principal, só que a dele é dourada. Tipo, o principal da série não tem criatividade nenhuma, cara. É aquelas espadas tudo quebra galho, que é rápido pro cara desenhar e tal. E foi-se embora. Vamos tanto embora. É que a série durou só um ano, né, e tal. Sim, sim. Eu acho que, assim, todos os trabalhos dele, ele sempre bota esse contraste. É tipo os Cavaleiros, na história da mitologia grega, né? É. Mas ele pega e traz pra atualidade. Você vê que os Cavaleiros, eles andavam, iam pro santuário aí de jatinho supersônico. Isso falando negócio de cosmos, só esclarecendo que o Fuma no Kojiro também, apesar de se tratar de ninjas, também é. Os caras usavam as paradas galácticas e tal. Também, né? E não tinha nada a ver com ninja, mas é porque ele ainda não tinha se encontrado e ficava usando tema na doida e tal. desenhava os negócios de galáxia, bicho, mano. Por que é que eu tô usando isso aqui, né? É o que eu tô dizendo. Eu acho que ele, vamos dizer, ele tinha um elenco dele. Tinha um Sei, o Ikki, o Shun e tal. Aí, não, o que é que vocês fazem? Não, a gente usa o Cosmos aqui e tal. Aí ele foi tentando, ah, vocês usam o Cosmos, então vamos tentar com uma história de boxe. Aí não deu certo aí. Não, mas vocês usam o Cosmos e tal, partem montanhas, então a gente faz aqui uma parada de ninja. Aí piorou. É, o cara... Aí foi tentando até. Cara. Quando eu tinha lido esse Fumo no Kojiro, eu tinha pensado, ei, mas quem é o principal? É o Fumo ou é o Kojiro? Esse nome é esquisito mesmo. Até eu percebi isso. O Fuma no Kojiro. Fuma no Kojiro. É o pior se o cara assistisse a série e descobrisse que o nome do cara era Giro, né? Eitaria. Como o Neto aí falou, mano, ele tava começando, né, mano? Aí ele pensou assim, meu irmão, vou fazer aqui uma série, mas vou deixar os personagens igual, porque se a galera não gostar da história, vão se identificar com os personagens aqui. O bicho é esperto, viu? É, mas os caras vão assistir aqui esperando alguma coisa, fazia a galera assistir até o final. Eu acho que ele fazia os personagens dele tudo igual, pra que na hora que alguma série bombasse, aí todas as outras séries iam bombar também, ó. Atrás, vixe, não sei, ó. Jogada de marketing federal. Esse bicho é inteligente, mano. Já eu pensava que ele tinha feito os personagens dele tudo igual pra não ter risco de uma pessoa fazer plágio, né? Ele mesmo já fazia isso. Pois é. Depois do Fuma no Kojiro, ele ainda publicou duas histórias menores aí, que é o Haimei Nozashi e o Otokazaka. Que também os caras parecem o Seiya, né? Só com o diferencial que o protagonista do Haimei Nozashi é o Ayori. É, o Ayori. E as duas histórias eram ambientadas só naquele ambiente colegial dos alunos bad boy. Mas também os caras partiam o montanha com os pés e usavam galáxias. Exatamente, toda série tem que ter isso. Mas foi em 1986 que surgiu o maior sucesso do Kurumada, o Saint Seiya. Aí é que os atores se encontram. É, dois grandes colaboradores pro sucesso da saga do anime foi o Shingo Araki, que foi um ilustrador lá do Kurumada, e o Seiji Yokoyama, que é um compositor das músicas da série. Esse Shingo Araki, ele inclusive trabalhou no design das armaduras dos personagens pro anime. O Shingo Araki vai ter um sucesso grande, como o Joel Suki disse aí, porque para quem acompanhou o mangá, as armaduras do mangá são totalmente diferentes das armaduras da série animada, né? Sim. E foi a concepção do Shingo Araki de alterar essa armadura, escolher uma colorização correta, que contribuiu para a aceitação, porque dizem que o Kurumada desenha bem, né? Eu acho o traço dele meio estranho. E para animarem a arte dele ali ia ser complicado. Por isso que o Shingo Araki ganhou esse respaldo grande aí no meio. E o nome dele é um dos mais engraçados, que só perde pro Fugiro na Kombi e o Mijaro no... Depois do sucesso lá do Saint Seiya, o Kurumada ele brigou com a Shueisha e ele partiu pra outra editora, onde ele criou lá o BTX. O BTX foi outra obra que fez sucesso, né, do Kurumada. Também tem esse negócio de armaduras e tal, né? Mitologia. Essa, inclusive, BTX foi lançado aqui, né? Em mangás, pela editora JBC. E o BTX era aquela coisa. Eu acho que é a evolução do estilo Kurumada de ser. Ele viu que armaduras deu certo. E o BTX também era baseado em armaduras, só que agora as armaduras eram meio mecânicas e tal. Já eram eletrônicas. Tinha uma vontade própria mais visível, o personagem montava em cima da armadura e tal, usava ela de nave, ela tinha uns equipamentos eletrônicos, parecia o Batmóvel ali, as armaduras. Era uma extensão lá dos Cavaleiros de Ouro, né? Ou de ouro, não. É, o... só que aí... De aço. Cavaleiro de aço. Eu uso, só que aí, ó. É? Mas no BTX, uma diferença é que pra ativar um BT daqueles, ele tinha que tipo, fazer um corte, né? Tinha que doar o sangue dele pra armadura. Que também tem nos cavaleiros. Inclusive o personagem do BTX também é o Seiya, né? E ele também, mano, só no caso não é um irmão, mas ele é separado do irmão, né? E tem que ir pra pra Tóquio, procurar o irmão dele só com uma foto. Só com uma foto é massa. Só com uma foto. Ele tem que encontrar o irmão dele, tipo, chegar assim, hein? Assim, tu já pensou, fã? O cara chega no Japão com a foto de um japonês pra achar o cara. O cara chega assim aí, olha pro cara da alfândega, vixe, achei, ó. É o meu irmão, cara, não. Pô, não, tem um olho mais puxado. Não, ainda tinha um grau de dificuldade que é uma foto de quando ele era criança. O cara perguntei, é tu que é o Tanaka? outro mangá aí que gerou duas séries de anime. Em 2002, o Kurumada ainda volta pra Toei com força total pra lançar os OVAs da Saga de Hades. Que era uma coisa que já era muito pedida, né, pelos fãs. Sim, porque no mangá ele não tinha essa saga de Hades, né? Não, é o contrário. No mangá tinha a saga de Hades. Ah, no mangá tinha, mas na série não tinha, na série animada. Antes da saga de Hades, eu não sei se o pessoal, talvez o pessoal não se lembre, mas isso era uma indignação grande dos fãs, porque a saga de Hades faz parte da história normal, o mangá dos Cavaleiros era um sucesso, e por algum motivo não publicaram, aí beleza. O que é que o pessoal na época já desesperado tava fazendo? Tinha um grupo francês, cara, que tava animando a saga de Hades no braço. É verdade. Não sei se você lembra. Eu lembro. Os caras estavam produzindo por eles mesmos toda a saga de Hades, desenhando quadro a quadro, na mão. Os caras acho que chegaram a concluir um episódio. Caralho. De tão viciado que os franceses são em Cavaleiros do Zodíaco. Mas os franceses têm isso mesmo, eles são viciados em Cavaleiros mesmo. São, cara, o que o futebol é no Brasil, os Cavaleiros são na França. E não satisfeitos, antes do início da produção dos OVAs, da saga de Hades, os franceses começaram a recolher dinheiro, um grupo grande francês, eu não lembro qual é o nome, se algum ouvinte se lembrar, poste. Começaram a arrecadar dinheiro, mano, porque esse grupo ia pagar do bolso deles pra Toei produzir os episódios, mano. Eles já não estavam nem mais querendo saber se o Kurumada ia deixar ou não, eles iam juntar dinheiro e pagar pra fazer o anime. Era desesperador. Só que aí o Kurumada viu que já tava chegando nesse pé e tal, e decidiram criar os OVAs da saga de Hades. Tem um programador junto com um desenhista francês que eles estavam criando um jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, um jogo de RPG. E cara, o jogo bem feito que são uma porra, cara. Um jogo muito bem feito mesmo. Eu me lembro desse. E não sei por que a Bandai não libera os caras pra fazer, pra produzir um jogo desses bichos. Porque o jogo é muito bem feito, cara. Porque os caras são japoneses ali. É mesmo. Vai que o Kurumada é da máfia japonesa. Eu não duvido nada, mas se tu prestar atenção, não tem nenhuma foto desse bicho sem camisa na internet. Ele é tipo Silvio Santos, mas ele na praia com camisa e tal, tênis. Atualmente o Kurumada ele escreve o mangá Ring Nikakeiro 2 e o Saint Seiya Next Dimension, né? Foi a primeira guerra contra o Hades, né? Isso. E fora essas séries que viraram seriadas, né, do Masami Kurumada, ele ainda publicou em 92 a série Aoi Tori no Shiwa, que era baseado em beisebol, onde o protagonista também era o Seiya. Em 1993, ele publicou Slant Night Show, que era uma série bem próxima do BTX, já com armaduras mais futuristas e tal, que pra variar o protagonista era o Seiya também. E em 1995, ele publica Akane Hironokaze, que é variando, agora o protagonista não era o Sei, agora era o Shiryu. E em 96 ele publica Evil Crusher Maia, que o protagonista dessa vez não era nem o Sei, nem o Shiryu, era o Sei com cabelão. Ei, mano, nessa aí que tu falou que ele, como é, jogava vôlei? O beisebol. Beisebol, né? É. É, também tinha umas paradas de Cosmo e tal, ele arremessava a bola com super Cosmo. Eu sei que no primeiro capítulo ele mata um passarinho de uma bolada. Foi só até onde eu consegui ler. A cena foi muito forte pra ti, foi? Foi, porque o passarinho tava fazendo nada ali, cuidando da vida dele. Violento, né? Foi... Em 2010, o diretor Louis Leterrier, francês, ele se declarou fã do Masami Kurumada. Esse Louis Leterrier, ele é o diretor do remake Fúria de Titãs. É o que a gente já disse, mano. Todo francês é fã dos Cavaleiros, não adianta negar, não. E ele chamou o Kurumada pra criar uns pôsteres do Fúria de Titãs no estilo lá do Kurumada, de desenhar. E ficou um espetáculo, né? É. E que o Perseu, ele parece o Seiya também. Eu acho que esse bicho é mais parecido com a Iolis, ó, mano. Também é. Por causa do cabelo. Mas parece também. O que não foge dos Cavaleiros, né? O Pegasus ali, tem uma página aqui que tem os pôsteres. Sim. Vou enviar aqui pra vocês. Tem um aí no Pegasus, é igualzinho o Pegasus que aparece no anime, ó. O mesmo traço, ó. De trás do Seiya aparecendo. É o mesmo elenco do Cavaleiros. Pra gente que é brasileiro, cara, é mais fácil de entender. Porque pra mim é o seguinte, o Kurumada é como se ele fosse um autor de novelas brasileiras, né? Ele já tem os atores dele, mano, não precisa mudar, ele só muda o enredo, pronto. Na cabeça dele, o Seiya é um cara do mesmo jeito que todo mundo conhece. Só muda se ele vai usar ou não em uma cena ou outra. Pronto, morreu. Eu acho que na mente dele é mais fácil de se trabalhar assim. O Seiya é o Lima Duarte, né? Dele. Pois é. Todo ator de novela tem seus atores favoritos. É a mesma coisa. Pronto, é tipo como se o... Tem um ator aí, acho que o Manuel Carlos. Toda novela ele bota uma Helena, né? É. O Kurumada é a mesma coisa. Toda novela ele bota um Seiya na visão dele. Então, Kurumada aí é a versão japonesa do Bossi Carrasco, é? Por aí. O Wolf Maia. Sendo que outra curiosidade que eu acho legal do Masami Kurumada, se vocês tiverem a oportunidade de ver alguma entrevista dele, ele fala dele mesmo na terceira pessoa. Vocês já viram isso? É igual o Pelé, ele. Pois é. Ele fala, não, é o estilo Kurumada de mangás, não sei o quê. Não, toda vida que é pra falar meu, ele não fala, ele fala Kurumada. Pode prestar atenção, qualquer entrevista dele e tal. Esse bicho. Ele... Ei, Kurumada, como é que tá sendo o sucesso dos Cavaleiros? Não, o Kurumada realmente se garante, desenha. A lenda nos diz que os Cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os Cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de rasgar o céu e de que com apenas um pontapé abriam fendas na terra. Hoje, de novo um grupo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à terra. As sagas dos Cavaleiros do Zodíaco. Tudo começa lá no Coliseu, tá rolando um torneio, né? Aí o Seiya ainda não chegou, O pessoal tá esperando ele voltar com a armadura de Pegasus. Na verdade, o torneio começou com a maior galera faltando, né? A gente só tinha meia dúzia dos caras ali. É daquela, daquele pilarzinho onde tem as armaduras e tem umas 8 faltando, né? Pois é, né? Torcida ali revoltada, né? Dizendo que queria ver sangue e tal, aí começaram antes. Os caras tudo xingando o Twitter, né? Não quero meu ingresso de volta, essa porra de torneio. Tava no pé da negada soltar lobos nas redondezas do Coliseu, né? Parece os cachorrão lá. No começo tem umas lutas violentas demais. Eu lembro até do... A primeira luta do Seiya contra o Cassio já é de uma violência gigante. Naquela época era mesmo. Ainda hoje, cara, é. Quando passou na manchete, os caras achavam normal, né? É aquele negócio do cara perder a sensibilidade ao terror, né? A geração Jogos Mortais, né? Os caras assistem na boa e tal. Mas chegou a ser cogitado que ia ser proibido passar os cavaleiros, justamente por isso, que era muito sangrento. Ah, é? Na época que passou, teve uma polêmica assim do tipo, mas os caras não conseguiram, não. A audiência era muito grande. Eu me lembro que na época que passava, que eu era já fã, eu cheguei a ler mesmo um artigo no jornal sobre isso aí, dizendo que os cavaleiros eram proibidos em não sei quantos países e tal. A imprensa quis começar um movimento, mas já tinha muito fã e tal, já tinha muita grana envolvida, eu acho, eles deram pra trás. É, mas isso no começo, né? É, mas isso aí era a concorrência, que a manchete tava ganhando uma audiência, mano. Na época só tinha o Anaheim, Cé Trovão e o Pantanal, né? Exatamente. Não, tinha um canal, eu acho que era o canal 8, eles exibia Josie e a gatinha Sebastian, não tinha como. Era o anime também, não existia como. Eu só vim saber que esse anime aí passou muitos anos depois, porque a Sonia Braga fez. Sonia Braga? Não, como é o nome daquela mulher, mano? Sonia, que Sonia Braga. Fala de Sonia cadáveres Braga. E tal. Sonia Brahma. Sonia Braga, né? Se fosse outro programa, o cara ia pagar uma prenda, né? Pois é, eu só vim saber que tinha esse anime aí da gatinha por causa da Sonia Abrão. Que ela fez um especial de animes antiguíssimos, aí passou essa parada aí. Aquela luta ali do Shiryu contra o Seiya no começo, na Guerra Galáctica. Puta merda, bicho. Ali foi foda. O nível de violência é absurdo naquela parte. Então, eu acho que todas as lutas da Guerra Galáctica são sanguinolentas, porque se tu vê, todos eles lutam claramente pra matar. Vamos dizer, não tem aquele negócio de nocautear. Tu vê que todas as técnicas que eles empregam são letais. É sempre um querendo matar o outro e tal. E eventualmente alguém escapa com vida, né? O Shiryu ali, o dublador dele no começo era diferente. Ah, bem que eu tinha notado, mano. Bem no começo era outro dublador. Aí depois que entrou o Elcio Sodré, que é a voz do Isamu Minami. E eu pensando que era porque o Shiryu tinha voltado da morte, mas voltou com uma voz diferente, ó. Não é, mano? Pensei que tinha voltado com uma voz diferente. Olha aí, mano. Tá aí a explicação. Cavaleiros do Zodíaco são aquele grupo de guerreiros que são mandados pra batalha quando surge o mal, né? E um detalhe, para defender a Atena. É, deve. Não? Só pra isso, né? São os caras que protegem a Atena. Na verdade, os cavaleiros, eles são os protetores da humanidade, né, cara? Tá, aí... Mas aí quer dizer que os cavaleiros do Hades não são cavaleiros reais, né? Na verdade, eles são... Não sei nem se eles são catalogados, né? São. E se for pra proteger a humanidade, então aqueles cavaleiros titãs também não são cavaleiros, né? E os cavaleiros fantasmas? Não, mas é... Tá. É interessante que, assim... Esses cavaleiros, mesmo não sendo cavaleiros de Atena, eles são catalogados como cavaleiros. É porque na época a negada queria era vender boneco e não tava nem vendo essas paradas. Não acho que sim. Fora que tinha aquela. Tinha as máscaras também, né? Tinha as fantasias. Carnaval, né? É. Eu me lembro que quando eu assistia, passava uma propaganda, eu acho que era até uma lojinha, que vendia a do Sailor Moon e a dos Cavaleiros. Aí aparecia uma criança fantasiada de Sailor Moon e do outro lado um meninozinho fantasiado de ser. Mas também pode ser aquela coisa, né? Vamos dizer, o objetivo dos caras seria proteger a Atena. Agora protege quem quer, né? Cavaleiros Negros, eles estão procurando a armadura de ouro, né? Pra pegar o Ikki de Fênix quando ele aparece, ele tá do mal. Ele rouba a armadura de ouro de Sagitário, que era a armadura que o vencedor do torneio ia ganhar. Se os caras ganhassem o torneio, né? Ele ganhava a armadura de ouro. E que por eliminação era melhor, né? Porque se os caras estão utilizando armaduras de bronze e uma de ouro, né? Com certeza seria melhor. Verdade, a armadura de ouro de Sagitário, naquela primeira parte, ela é um pouco diferente, né? Sim, sim. É como se fosse uma armadura de cavaleiro, de um cavaleiro medieval, toda fechada e tal. Mas eu acredito que isso aí deve ser porque nessa altura da série, como as armaduras do desenho tinham mudado do que são as armaduras que aparecem no mangá, eles devem ter ficado com essa ideia de talvez mudar também as armaduras de ouro pra uma coisa mais viável, né? Por isso que deve ter tido essa alteração. Já que a armadura de ouro aparece entre os 5 primeiros episódios, né? E eu acho que ela já aparece montado. Aliás, aparece alguém vestindo ela, né? É, tem um maluco lá que realmente veste ela. Tem um torneio onde um bocado de cavaleiros estão disputando pra ganhar a armadura de ouro, aí chega um cara e furta a armadura, né? O Ikki. O cara não, mano, o mafioso, né? Vixe, os caras devem ter ficado puto, né, mano? Quando o Ikki aparece, de dentro da armadura, né, que ele tava escondido lá dentro da armadura de Sagitário. Ele tava tipo aquele chinês do 12 Homens e Outro Segredo, né? Aí o pessoal lá de baixo vira, vixe, meu irmão, é o Ikki, ó, o irmão do Shun. Aí esse bicho dá uma olhadinha, meu irmão, não sei. Porque tu percebe que o Ikki voltou todo alterado, né? O bicho tava meio do mal ali, melado. Meio? Eu me lembro que ele tava de óculos escuros, né? Sendo aí que ele aparece. Tava engraçado. A armadura tem óculos escuros, né? Eu também me lembro que quando ele tava com óculos escuros, ninguém reconheceu ele. Aí quando ele tirou, aí todo mundo... Vixe, é o Ikki, ó. Super bem, né? E aí ele vai, passa a mão na armadura, bota debaixo do braço e sai correndo, né? Os Cavaleiros não tem que enfrentar os Cavaleiros Negros. Se eu não me engano, era a mesma dublagem, né? Dos Cavaleiros Negros e os Cavaleiros Normais. Era a mesma dublagem, o mesmo rosto, o mesmo olho. É mesmo. Só mudava a cor do cabelo ali. Só que os Cavaleiros Negros, eles tinham a voz mais grossa, né? Um pouquinho. Que nem a novela das 8. Falava meio grosso lá. O Ikki ainda luta, né? Antes dele roubar a armadura, ele ainda luta contra alguém. Contra o lobo, né? Cavaleiros não há. Sendo que o bicho perde um segundo, porque só leva um golpe fantasma e pronto, acabou. Que no começo da série é o golpe mais roubado que tem, né? Os Cavaleiros de Bronze, eles tinham um chute tão poderoso que era capaz de rasgar montanhas e de um soco cortar os céus, né? É, mas isso era lenda, né? Na real era... É diferente. Pois é. Os caras eram tudo mentiroso, né? É, era assim aí. Mentira, era, né? O objetivo da primeira saga dos cavaleiros em si é conseguir a armadura de ouro, né? Na segunda eles tentaram recuperar, né? Já nas mãos do Ikki, né? Quem fica tentando recuperar as partes da armadura é o doidão lá, né? O Mestre Ares. É, na verdade é porque, assim, aparecem nesse momento da série três facções. Uhum. A da Saori, que é a organizadora do torneio, que quer a armadura porque a armadura era dela. Aparece o Ikki. Que é o ladrão, que quer a armadura porque ele quer, e tem o lado grego da história, que é o santuário, com o mestre do santuário que quer a armadura porque ele é grego e tem direito na história aí. E nessa primeira temporada da série ficam os três brigando pra ver quem é que fica com a armadura. Só que nisso o Ikki de certo modo, ele usou a mente criminosa dele positivamente, porque o que foi que ele fez? Ele dividiu a armadura, né, em vários pedacinhos, e aí propiciou nenhuma das facções ter todas as partes, né, sempre um ficava com um, outro com outro e tal, e nunca ninguém... Não, mas o Mestre Alice, ele conseguiu juntar as armaduras, essa parte da armadura tudinho, né, só faltava a cabeça. Ah, pois mas é, mas... Tudo. Pois exatamente. É mesmo. Faltava o principal, o elmo. Pois é. Se o cara desse um murro na cabeça dele, era mesmo que nada. Se desse uma chuva. Molhar o cabelo, né? Ou pior, cara, se o cavaleiro fosse careca, como é que ficava a situação dele? Puta merda. Falou agora... É mesmo, tem algum cavaleiro careca ali, né? O Mestre Alice, ele consegue juntar todas as partes da armadura, velho. Ainda fica sem a cabeça, né? Ele fica mandando direto, né? Uns carinha lá, tudo pago por ele pra poder tentar roubar a cabeça. Né? Manda o Dócrates, aquele bichão lá do poder do Hércules. Ah, tem aquele outro cara também, aquele bicho. Aquele que vive com o Mestre Alice. É o que tem um olho de vidro, né? É ele que sempre envia, né, a galera ali pra tentar pegar a armadura e nunca consegue ali e tal. Mas lembrando que esse bicho aí foge, né? Foge, tenta fugir. Ele manda bem mano. Uns 5. Tem um episódio lá do Fogo, mano, no Cavaleiro de Fogo. Aí ele aproveita a ocasião, sabia que se ele voltasse com a mão vazia ele ia papocar, né? Aí ele foge. Aí outro cara assume o lugar dele, mano. Não, é citado que ele simplesmente fugiu pelo mestre. Maria. Agora eu não sei por que eu fiquei com essa ideia mesmo do mestre. Ei, mano, cadê o fulano aí? Ah, fugiu. Beleza. Pronto, tu vai ficar no lugar dele aí. Um cavaleiro diferente que tem é o Cavaleiro de Cristal, né? Que inclusive não tem no mangá ele. Mas talvez ele entre dentro daqueles cavaleiros azuis, não? Na verdade, o Cavaleiro de Cristal, ele é o mestre do Yoga, né, sim, na série. Sim. Só que no mangá, o cavaleiro mestre do Yoga é o Camus. Camus de Aquário. Eu acho que pra não ficar roubada, né, inventaram o Cavaleiro de Cristal, né? Só pra... Mas na série também é citado que o Cavaleiro de Cristal foi treinado pelo Camus. O Cavaleiro de Cristal foi treinado pelo Camus, mas no mangá, o Yoga foi treinado direto pelo Camus. O cara foi privilegiado ali, foi? Pois é, aí pra não ter essa, essa diferença, né, mudaram no mangá. No mangá não, na série. Agora um cavaleiro... Tem os cavaleiros de prata também, né? Os cavaleiros de prata, de bronze e os... De ouro. De ouro. Que é até deduzível, né? Quando você vê os cavaleiros de prata e os de ouro, você já fica aí, será que tem os de prata e tal? Primeiro que aparece é aquele bicho lá, né? O Mist. Puta que pariu, bicho. Deus do céu. E é um bicho. É um Mist de lagarto, né? A armadura dele é de lagarto. E tu sabe por que a armadura dele é de lagarto? Porque o lagarto se defende com o rabo, mano. Tem tudo a ver com ele mesmo, ó. Tá. O Kurumada ali não dá tiro no escuro, não, mano. Puta que pariu. Os cavaleiros de prata, todos eles são mandados pra derrotar os cavaleiros de bronze, né? Agora, o mais animal que eu acho de tudinho, eu acho do cavaleiro da Medusa, do escudo da Medusa. Era a armadura dele, eu acho massa a armadura dele, o escudo e tal. Agora, será que ele era de prata mesmo? Acho que ele era meio roubado, né, pra ser um de prata. Não é nem isso, é porque você vê logo a diferença da armadura de prata. Prata com a de bronze, né? Quando você vê um bicho de lagarto e tal. Só que a armadura do cara do Argo, da Medusa, era meio diferente, era tipo pedra, sei lá o que era. Porque o cara se ligava que nas armaduras de bronze a parada era mais econômica, né? O cara tinha um saiote lá, uma proteçãozinha nos peitos e uma tiara e vai lá, garoto. As armaduras de prata não, já rolava uma preocupação maior e tal, era mais fechada. É, você pode prestar atenção que as armaduras de ouro são todas fechadas, mano. É claro. É, vai aumentando o orçamento, né, dos caras. Exatamente. o Cavaleiro da Medusa, ele... O Shiryu fica cego nessa parte, né, do Cavaleiro da Medusa. É uma das batalhas, a meu ver, mais impressionante. Essa luta aí, quando eu vi, eu imaginei realmente os caras numa encruzilhada grande, porque o Shiryu até tenta as soluções óbvias, né? Ele, ah, mas se ele cega os caras, eu vou fazer isso aqui, só que o cara tem uma técnica realmente violenta que supera muita coisa aí. E quem assistir a série vai poder presenciar uma das lutas mais sangrentas que eu já vi aí. Agora, o mais engraçado, bicho, era os próprios cavaleiros, eles tentando explicar ali a mitologia grega, né, na série. Os comer errado. Mas tem algum ali, cavaleiro que tenta explicar isso aí? Tenta, velho. O cara, nessa parte aí do escudo da Medusa, se eu não me engano, é o Shiryu, é o próprio cavaleiro de Perseu, né? Ele tenta explicar o negócio da lenda da Medusa. Aí o cara, mas a Medusa era uma mulher lá, né? Aí o cara cortou a cabeça dela com um machado, sei lá o que é. Que era bem errado ali o que eles contando. Eu me lembro que tem, quando eles vão explicar o lance do escudo do Shiryu, aí conta uma parte lá do negócio da lança. É, mas o que é que acontece se o escudo mais forte é brigar com a lança mais forte? Aí todo mundo fica sem saber o que dizer, né? Sei não. Aí, né, fica sem resposta, né? Ainda. É. Não, mas a melhor resposta é que o Seiya dá na luta. Aquela dali que eu acho impressionante. Okay. Ele pensa, não, mas se ele tem o melhor ataque, a melhor defesa, o que é que eu faço? Aí ele vai lá e aplica aquela técnica dele na luta e quem assistir verá, né, o que é que dá. A técnica da morte, né? Qual, na verdade, a parte dos Cavaleiros de Prata é pra explicar que a Athena é a Saori. Não é, porque até então, o que é que, como o João Suco disse no começo, a função básica dos Cavaleiros é proteger a Athena. E o que é que o Santuário tava pensando? Que a Saori do Kido, do nada, rouba as armaduras, ofende a deusa porque ela tava transformando os cavaleiros do Zodíaco em tipo atrações de circo, né? Lucrando em cima da parada. E eles, a princípio, querem a armadura de volta, né? Porque, como a gente já disse anteriormente, a armadura de ouro é um patrimônio imenso pros cavaleiros. É, beleza. Aí eles mandam e tal, só que nisso, na série, a Saori Kido já começa a despertar sinais que ela é Athena, né? Os cavaleiros já acreditam, só que os cavaleiros de prata não. Diz, né, como é que pode, tu é doido, né? Não rola isso não, não sei o quê. Uma doidinha dessa aí, mano. Pois é. É doido, é? E aí vira um embate. O santuário querendo destruir tudo pro lado da Athena. E a Athena com os 5 cavaleiros de bronze dela ali quebrando galho. Quebrando tudo, né? É impressionante como os cavaleiros tiram força, né? Pra destruir os caras que são bem mais fortes do que eles, teoricamente, né? É tudo na cagada, velho. Aquelas lutas ali.